ajude a levar minha cruz, a viver neste mundo imundo e mostrar para este mundo, Pai, que eu sou uma luz. Pai do céu, mas que eu tento acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho voltar. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Forças pra erguer a cabeça, eu prometo, prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho voltar, pra quando teu filho voltar, pra quando teu filho voltar.